O deputado Alessandro Molon, que ele está em trânsito. Eu falo, para analisar um país em trânsito, só um deputado em trânsito. Deputado, como é que foi o seu pedido de impeachment e qual é a possibilidade de prosperar rapidamente? Olha, Luiz, primeiro, diante das gravíssimas revelações que envolveram Michel Temer, não apenas, ao contrário do que ele disse, gravações que o citaram, são gravações que têm a voz dele, não são sobre ele, são com ele. Portanto, ele pedindo a um empresário que continue pagando propina a um mafioso preso, para que esse mafioso não revele o que sabe sobre Michel Temer. Então, diante disso, não há a menor dúvida de que vários crimes de responsabilidade foram cometidos, entre eles o crime contra a probidade na administração pública, o dever de honrar o cargo que se exerce, além do crime de obstrução de justiça e agora um crime contra o sistema financeiro, com essa revelação de que ele antecipou a queda dos juros do Banco Central para a JBS. Então, assim, é um festival de crimes que me levaram a pedir que a Câmara, imediatamente a comissão processante, ele responda. Diante da resistência dele em renunciar, o que teria sido uma demonstração mínima de preocupação com o país, ele decide se apegar ao cargo para atrasar as consequências penais que ele sofrerá e também para ganhar tempo para organizar uma eleição indireta em que ele consiga eleger o seu pupilo, o seu escolhido, né? Ele castiga o país com o aprofundamento da crise, já que a instabilidade política e econômica só vão se agravar. É Então, isso. diante disso, nos restam dois caminhos. Aquele que está ao nosso alcance, que é pressionar a Câmara para que instale a comissão e o Cássio quanto antes, levando a eleições diretas. E o outro caminho é o TSE antecipar o seu julgamento e, se caçar a chapa, levar também a eleições diretas o quanto antes. São as duas únicas saídas diante da insistência dele em aprofundar a crise brasileira. Ô, deputado, nós vimos aí nos últimos meses aí um maior loteamento da história do país, negócios sendo montados aí à luz do dia. Tudo isso, o que significa em termos de apoio político na Câmara quando surge um fato novo? Vai ter uma debandada ou esse pessoal vai tentar pular para um outro barco que garanta os seus ganhos aí? Como é que você analisa isso? Vai ter uma debandada do governo Temer, essa debandada já começou. Mais cedo, o ministro das Cidades entregou o cargo. Agora há pouco, entregaram os cargos também o ministro Roberto Freire e o ministro Raul Jungmann. Portanto, o PPS desembarcou do governo. O presidente do PSB deu uma declaração muito dura sobre a inexistência de qualquer condição de sobrevivência do governo. O PSDB já teve 8 deputados seus pedido impeachment, portanto, o governo acabou. Temer é um cadáver insepulto. Agora, a insistência dele em permanecer vai fazer o país sofrer ainda mais, o que mostra que todo aquele discurso de preocupação em resgatar o país da crise era uma desculpa para continuar roubando o país e roubando os direitos do povo brasileiro. Em relação às reformas, está tendo uma tentativa, principalmente de Globo e tudo, de tentar preservar a equipe econômica. Mas, no entanto, na conversa do Loures com a JBS, ele chegou a oferecer cargos do Banco Central e o Temer antecipou essa queda da Selic. Como é que fica a equipe econômica nesse rolo? A equipe econômica precisa ser investigada também, Luiz Nassif. Tem uma denúncia grave de antecipação de redução de juros. Isso daí um presidente da República não sabe se alguém não disser ou não combinar o jogo. Ou seja, a Polícia Federal precisa ir fundo para saber, por trás de Temer, quais são os outros envolvidos nessa antecipação. E quem é que será que tinha condições de saber com segurança a redução dessa taxa? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer, sem falar no loteamento de cargos. Veja bem, não apenas para partidos políticos, o que é grave, mas pior do que isso, oferecer cargos na Receita, no CAD, no Banco Central, para empresários que são fiscalizados por esses órgãos, é assim, não há nada pior, é difícil pensar alguma coisa pior. Eu, sinceramente, tentei fazer esse exercício e não tive sucesso. Mas, pronto. Molon, a gente sabia da vida polêmica do próprio Michel Temer, o seu início envolvido com o jogo do bicho, com tudo. Mas vocês tinham ideia na Câmara do nível de mediocridade dele? Porque ele passava a ideia de um sujeito intelectualizado. Esse primarismo dele era nítido nas relações com os deputados? Olha, eu nunca tive relacionamento pessoal com ele, graças a Deus, mas eu, por tudo que já sabia, eu não esperava nada muito melhor dele, não. Eu não sei quem se enganou com Michel Temer. Eu não me enganei. Esse erro eu nunca cometi, né? Eu tinha absoluta clareza de que ele representaria o pior para o Brasil. E nós dissemos isso no ano passado, quando havia brasileiros que imaginavam o contrário, que ele pudesse representar alguma possibilidade de melhorar o Brasil. Eu nunca me enganei com isso, sempre tive essa clareza, e isso daí só está comprovando que, no fundo, eu tinha razão. Agora, essa mediocridade dele permite a gente afirmar que ele foi o grande articulador desse jogo, ou ele foi meramente um boneco de ventríloco do Eduardo Cunha? Não, não, não. Ele é sócio do Eduardo Cunha. Ele não é nem o grande articulador, nem ele sozinho, e nem o Cunha sozinho. Os dois são parceiros nas empreitadas criminosas que estão vindo à tona. E aí sabe como é que é? Quando criminosos brigam, um exige do outro dinheiro para manter o silêncio. É isso que está em curso, né? E aí eu lembro, Nacife, a luta árdua que eu tive, que outros colegas tiveram também, para caçar Eduardo Cunha. Isso tudo só está vindo à tona porque nós conseguimos tirar Eduardo Cunha da presidência da Câmara, que levou ao seu afastamento, à sua prisão e agora a essa delação da compra do silêncio. Quer dizer, isso tudo permitiu que o Brasil soubesse quem é Michel Temer e, portanto, que fosse liberto, das garras desse que não pode mais estar à frente do país. Eu sei que tá muito em cima do terremoto aí para ter certeza sobre o futuro, mas você acredita que de alguma maneira esse tsunami aí pode trazer um pouquinho de bom senso aí para o jogo político, alguma espécie de acordo aí que permita normalizar o país para as eleições, não? Não, o problema é o seguinte, Nacife, o que nós temos que estar atento é que eles vão tentar trabalhar para realizar eleições indiretas. Isso é o que de mais inaceitável há no horizonte para o Brasil. Porque que Temer sairá, não há a menor dúvida, é uma questão de tempo. É insustentável a situação dele. O próprio mercado já deu sinais de que não o quer mais, né? O problema é que a solução que apresentam como próximo passo é ela também inaceitável, que é a eleição indireta. Ora, como pode um Congresso que está sob suspeita escolher o próximo presidente da República sem que o povo seja ouvido? É fundamental devolver ao povo o direito de escolher o seu próximo presidente. Isso depende de cada um de nós. E Vamos no para as caso de ruas, e no caso vamos de para as eleições, praças. pois não? Assim. Opa. Pode falar. E no caso de eleições diretas, como é que você veria essa confluência de forças mais à esquerda, mais à direita? Haveria frentes em cada uma, ou haveria uma dispersão muito grande dos votos aí? Não sei, eu acho que é cedo para falar sobre isso. Eu acho que o próximo passo que une a todos, independente das visões que haja de tática eleitoral, é a exigência da eleição direta. Ou seja, não pode haver qualquer atalho, qualquer caminho que passe por eleições indiretas. Isso é absolutamente inaceitável por qualquer pessoa que tenha respeito pela Constituição brasileira e pela democracia. Fora disso, é inaceitável qualquer saída. Agora, o passo seguinte, nós vamos ter tempo para discutir, pensar e construir uma saída que ajude o Brasil a se recuperar. Deputado, obrigado então e boa viagem para o Rio. Muito obrigado, Nacife. Um abraço grande e parabéns pelo trabalho. Obrigadinho.